Mr. Damian Rice. Thanks a lot, my friend. Thanks so much. Eu gostaria de convidar aqui Trio Preto, Pretinho da Serrinha, Nene Brau, engraçado demais, Fábio Nudinho, Shrek,